Você ouve na rede Boa Nova de Rádio, em Guarulhos e Grande São Paulo. Rádio Boa Nova, ZYK 591, AM 1450 kHz, em São Paulo. Em Sorocaba e região sudoeste, Rádio Boa Nova, ZYK 669, AM 1080, em Mococa, ZYK 685, AM 1160 kHz. Em Juazeiro, Petrolina, Rádio Cidade, ZYK 870, em AM 870 kHz. Em Santo Tomé, Argentina, e São Borja, Rio Grande do Sul, FM 92,1. Rede Boa Nova de Rádio.